cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Numa altura que nos aproximamos, e a passos bastante largos, do final do corrente ano de 2016, sabem que o cá se fazem, cá se tocam, nas últimas três semanas, tem vindo a ocupar 4 dias por semana, o que não é habitual. Normalmente temos uma banda em destaque. Mas, de facto, tínhamos um conjunto de discos na manga que gostaríamos muito de fazer destaque ainda durante o ano de 2016. E, no caso Vertente, temos aqui uma estreia para já, porque nos suportámos de colegas aqui da Rádio Boa Nova para fazer este destaque. Porquê? Porque a pessoa que vamos entrevistar é norte-americana, apenas fala inglês, e a razão pela qual nos levou a uma parte de tradução e dobragem. Desde já agradeço a colaboração do Pedro Daniel e da Inês Garcia. Pois, feito esta alusão, hoje vamos falar com nada mais nada menos que Susan Palma Lydell. Ela que é flautista e que trabalha normalmente com a reconhecida orquestra Orpheus Chamber Orchestra, que desde já podemos dizer que ganha um Grêmio. Isto é uma chancela de qualidade associada. E a verdade é que a Susan Palma Lydell, dentro desta orquestra, é de facto reconhecida como uma excelente flautista. E a verdade é que normalmente ela vem viajando pelo mundo e dessas suas viagens, que daqui a pouco já irá explicar, teve a oportunidade também de se cruzar com a lusofonia e com nomes da música lusófona. Primeiro provia do Ivan Lins, hoje tinha feito trabalho também já no Brasil, e depois vem então a descobrir Carlos do Carmo, Nela Deiras e Júlio Pereira. Entre outros, normalmente as pessoas estão ligadas também ao desempenho da guitarra, mas daqui a pouco será ela a falar de José Manuel Neto e de Pedro Joia e daquilo que aprendeu com eles. Pois bem, é esse propósito que hoje então vamos falar com o principal protagonista deste álbum que se chama Lisboa Íntima. E quisemos saber desde logo que nos explicasse como é que se deu este encontro com os músicos portugueses. Obrigado. Bem, é uma longa história, mas vou tentar fazê-la o mais curta possível. We have all time of the world. We have all the time in the world. Okay, that's great. Well, as you know, I am a classical musician, but my temos todo o tempo do mundo. Isso é ótimo. Como sabe, sou uma música clássica, mas durante toda a vida estive interessada em vários estilos musicais. E o meu marido, apesar de não ser músico de profissão, é um amante de música e até já escreveu um livro sobre música. E desde que nós estamos juntos, ele apresentou-me vários novos estilos de cantos do mundo. Fizemos um projeto, há 4 anos, chamado Elegante Flauta Sul-Americana. E adoramos fazer este projeto, mesmo não sendo a minha cultura. Senti uma enorme afinidade. And we did a project 4 years ago called Elegante. That was the first CD, and that was music, new music for the flute of South America. And we loved doing this. It just I felt so, even though it's not my own culture, I felt such an affinity for it. So after we finished that project, we said, well, let's see, what else can are we interested in? And as it happened, we have been listening to a lot of Portuguese music. Após terminar esse projeto, procurámos novos tipos de música que nos interessassem. E acontece que nós tínhamos estado a ouvir fado, música do norte e folclore, e resolvimos visitar. As pessoas que aqui conhecemos levaram-nos a visitar um bar com biblioteca e atuação de músicos em Lisboa. Just that they thought we would love to see this because we love books and music. So acharam que gostaríamos de ver, pois adoramos livros e música. Então nós fomos até lá e levaram-nos até um andar de cima onde tem os livros e os CDs. E nessa altura o nosso amigo perguntou: conhece o Carlos do Carmo? A que nós respondemos: um pouco. Ele mostrou-nos os CDs que ela achou que eram os melhores, que nós não conseguimos comprar nos Estados Unidos, ou que não conhecíamos o suficiente. Então nós compramos um pouco de eles. E depois fomos home to New York e começamos to listen, and the more we listened, the more we fell in love with it. And in the meantime, we had already known of these other artists and music. And then we discovered, because we are friends with Ivan Lins, and he was on the previous record, that he and Carlos Carmo were very good friends for many, many years. Comprámos alguns e assim que voltámos a Nova York, começámos a ouvir e quanto mais ouvimos, mais nos apaixonámos. E entretanto, já tínhamos ouvido destes outros artistas e músicos e depois descobrimos o Ivan Lins, porque somos amigos dele. E ele esteve no nosso último álbum e percebemos que ele e o Carlos do Carmo eram amigos de longa data e que já tinham atuado juntos, mas nunca tinham gravado nada juntos. Achámos isso interessante e falámos com o Ivan. Depois o Carlos e a esposa visitaram Nova York e tiveram um encontro com o meu marido, no qual falaram de história, da vida e música, e convidaram-nos a vir a Portugal. O Ivan depois sugeriu noutra conversa que gravássemos juntos, e seria a primeira vez com o Carlos do Carmo. E assim o Ivan escreveu para o Carlos um tema, e foi esse o início de "Isto é uma grande ideia, e que mais podemos fazer disto?" E foi assim a semente deste projeto. So that's the beginning of the whole project, really, was from that seed. Há qualquer coisa de sonho, há qualquer coisa de fado, num improvável acaso de estar a teu lado. Meu companheiro profundo, do outro lado do mundo, tantos abraços te dei sem te ter encontrado. Foste a viagem de barco, foste mil portos de abrigo. Eu já nem sei quanto andei para vires ter comigo. Em cada vez que me perco, sinto que ficas mais perto, como se o mar fosse a prova que nunca consigo. Dizem ser próprio da noite que os astros se acendem. Sei que pressinto na noite na alegria chamando. Vem, vem. Em cada país descoberto, em cada povo encontrado, traz, meu irmão, os porquês que também te consomem. E em cada onda que dança, a teimosia da esperança, cada degrau tem a marca do sonho do homem. Thank you. em ser próprio da noite, que os astros se acendam. Sei que pressinto na noite, na alegria chamando, vem cada país descoberto, em cada povo encontrado. Traz, meu irmão, os porquês que também te consomem. Em cada onda que dança, a teimosia da esperança. A teimosia da esperança. Cada degrau tem a marca do sonho do homem. O marido de Susan Lydell é nem mais nem menos do que Richard Lydell, que criou um livro que foi muito bem recebido. Aliás, teve o prémio Lifetime Latin Grammy Award, que efetivamente tem a ver com um livro que ele fez sobre a world music. E isso permitiu que ele, de facto, tivesse um conjunto muito grande de conhecimentos. E esses conhecimentos também passam por Lisboa, onde conheceu Betty Crespo e Amando Bastos, que, mais nem menos, foram os que permitiram também chegar a nomes, logo depois de Carlos de Carmo e Ivan Lins e Leila Deiras, também a Júlio Pereira, José Manuel Neto, Pedro Joia, o Carlos Barreto, o Ruca Rebordão, Carlos Manuel Proença, Mário Delgado, Miguel Veras, João Moreira e Nuno Abreu. E isso faz com que, indo buscar depois aquilo que é o produtor do disco, venha a gravar tudo em Portugal. Ora, ao contrário do que tinha feito com o seu disco, que foi muito galardoado também, e que juntava músicas da world music, mas muitas delas vindas do Brasil, e era o álbum Elegante de 2012. Daí que fizemos a pergunta, o porquê que quis gravar aqui em Portugal? Tinha muito a ver, de facto, com o ambiente, que era aqui que, de facto, queria fazer as coisas e trazer para cá, então, aquelas suas colaborações habituais, realmente o produtor Roberto Sadin. Uh-huh. Well, the recording absolutely needed to be here for the ambiance, for all these wonderful musicians that I was able to work with and, of course, meet for the first time. Even though we knew who they were, and there is something about the music here that is so warm and O projeto era necessário ser gravado em Portugal pelo ambiente, por todos estes artistas com quem trabalhamos e conhecemos pela primeira vez. Apesar de sabermos quem eram, alguma coisa sobre a música aqui que é tão quente, é diferente. E uma das razões para fazermos este projeto foi para o podermos levar para os Estados Unidos, para que as pessoas o pudessem apreciar e que conheçam este tipo de música, pois acho que não seja conhecida a todo lado. Podem conhecer a Marisa, pois ela faz vários espetáculos nos Estados Unidos, mas no geral a música portuguesa não é lá divulgada. As pessoas que lá vivem e que são portuguesas querem muito ouvir o fado, que é a música com que se sentem confortáveis. Então espero, de alguma forma, ser uma embaixatriz desta música, porque nós adoramos tanto. Thank you. A ideia com que ficamos é que a flauta encaixa na perfeição com os instrumentos mais ligados à música portuguesa. Well, that's nice to hear. Ora, isso é bom ouvir. Isso nota-se em vários temas, provavelmente aqueles que juntam o cavaquinho com a flauta. Well, yes, I guess it was. It's a surprise, but certainly a wonderful one. I think it. I feel like it works very well together. I feel like in each of these different songs, there are so many different colors and approaches and attitudes about each tune, and I think it's from the. Bem, eu acho que é uma surpresa ótima. Eu sinto que funcionam muito bem juntos. Em cada destas músicas há cores distintas e pontos de vista sobre cada tom. E acho que provém dos artistas aceitarem os sons e trabalharem o mais possível para fazer com que este casamento funcione entre os variados músicos fantásticos que aqui têm. Susan, para aqueles que têm seguido a sua carreira e conhecem todos os seus álbuns anteriores, que já fez de tudo um pouco, eu pergunto-lhe, como é que este álbum, Lisboa Íntima, vai encaixar juntamente com os demais? How will it fit? I don't know. That's a como very irá entrar question. Essa? É uma that, ótima questão, todos os americanos e alguns dos meus amigos. Especially my colleagues and not so much my friends because they know me well, but I spent so many years playing. Eu passei tanto tempo a estudar música tradicional e clássica e adoro-a. E sinto muito orgulhosa de todos estes ótimos álbuns. E provavelmente já tocando todas as peças da orquestra que se possa imaginar e passado um bocado. E faço isto há um longo tempo. Tinha esta necessidade de encontrar uma outra música, de fazer algo diferente. E acho que algumas destas pessoas adoram esta música, pois em qualquer lado, se as pessoas gostarem mesmo de música clássica, é tudo aquilo de que querem saber. É tudo o que querem ouvir. Mas acho que a maior parte tem a mente aberta em Nova Iorque, pelo menos. So after a while, and I've been doing it for a long time, I just had this need to find some other music, to do something different. And so I think that those people are a little surprised by it, and I think that some of them love this music, and like anywhere, if people are very into classical music and that's all they care about, it's hard for them to listen to non-classical things. But I hope that we're pretty open-minded in New York at least. Thank you. sabendo que a Susan Palmer-Lydell já tocou nas mais prestigiadas salas de todo o mundo, quer enquanto solista, quer com várias orquestras, e que também tem responsabilidades no ensino da música nos Estados Unidos, no Dean Columbia e no Montclair State, queríamos saber qual a opinião dela, se gostaria de ter estes músicos com que trabalhou, e como já teve a oportunidade de dizer aqui, muito gostou de trabalhar, se gostaria também de tê-los a ensinar os instrumentos portugueses nas suas universidades, onde ela normalmente leciona. But I like to have them. Vocês gostaria de ter lá? Yes, yes. To teach yes. Other musicians in America to have Portuguese teachers for this kind of instruments. I think that would be fantastic. I don't know so that there are so many cavaquinho players in the United States or the Portuguese guitar. I think it's just they're such unusual sounding instruments. I think that would be a great thing to do. I know that they've done a little acho que seria fantástico. Não sei se há assim tantos artistas que toquem cavaquinho na América ou guitarra portuguesa, pois são instrumentos tão raros na América. Era uma ótima coisa a fazer. Sei que já trazem um pouco destes instrumentos em programas de jazz, que já é um pouco antigo, e também o tango. Pessoas que tocam tango vêm e falam dos seus instrumentos para tentar ensinar as pessoas para tocarem a sua música. Eu acho que seria fantástico ter músicos deste nível como Júlio Pereira e Neto. Seria espetacular. And Neto and Pedro Joia. Would be great. Uma das agradáveis surpresas deste álbum é a voz de Nela Deiras, que vem aqui ser chamada para este Lisboa Íntima. Quisemos saber, junto da Susan, como é que foi chegar, de facto, à Nela Deiras e qual foi a opinião que teve sobre ela. First, I will say of Nela that we

depois quisemos saber, junto de Susan, o que foi para ela gravar fora da sua área de conforto, mesmo a gravar fora do país, e que o único ponto comum que tinha foi o produtor que trouxe, o Robert Sutton. Ser diferente trabalhar aqui é uma coisa tão diferente, e talvez porque também aqui venho como uma estranha. No, you're not a stranger already. If you were a stranger after this record, you are not going to be a stranger anymore. Okay, thank you. I don't feel like a stranger now. We've made wonderful friends here. Já não me sinto uma estranha agora. Fiz amigos maravilhosos aqui, e parte disso nasceu do primeiro dia que entramos no estúdio, depois de prepararmos estas diferentes partes e vermos estas partes a juntarem-se e formar um todo com pessoas tão prestáveis que adoram a ideia deste projeto. Logo criou este bom sentimento, muito positivo e otimista. Chegou desde que cheguei. Senti que fomos muito bem recebidos. Very positive and optimistic feeling of coming here was already in us, in me, when I arrived. So I felt that we were very welcomed. We also, I must mention that the producer, Robert Sadin, who is also has arranged some of the music, came with us. E tenho de mencionar que o produtor Robert Sadin, que também fez o arranjo de algumas das músicas, veio connosco. E ele foi capaz de trabalhar com estes músicos que nunca tínhamos conhecido. E assim adicionámos peças familiares a estes músicos portugueses. E chega este profissional e diz, tenho um novo arranjo para este tema, ou preciso que façam isto e aquilo. Musicians like the Alfama and Virg Anos and, you know, other things that are like, oh, yes, it's like our national anthem. We know those songs so well, you know. And so here's this man, Mr. Sadin, who comes in and says, okay, I have a new arrangement of... E no início os músicos diziam, muito bem, ou só estamos a fazer outra Alfama. Mas quando foi preciso, ele conseguiu trazer novas coisas de todos estes músicos. Foi mesmo incrível. But by the time he got through, he was able to bring new things out of all these musicians. It was really incredible, and they really admired, respected him, and I think they felt just, you know, it was great. E eles admiravam-no e respeitavam-no. E acho que foi uma ótima experiência para toda a gente, e foi muito diferente. And you must say that Robert Sutton is in comas, just a free Grammy Awards winner, no? So to do this kind of record is maybe to get out of his comfort zone. Yes. Sim, exactly. Exatamente. Uh-huh. Correto. Exactly. Depois queremos saber, junto da Susan, se criou expectativas em relação a ser deste disco e à sua aceitação. What do I think? I have no idea. Sim, exatamente. Correto. I hope that people, o que acho, you know, não faço ideia. Are curious to hear this new view, and that it is enough of a new view that it makes some difference, and that people will love the music. I know they love their musicians. That's very clear. So I really have espero no que as idea. Pessoas estejam curiosas para ouvir esta nova vista sobre a música, que tem algumas diferenças e que as pessoas gostem da música. Sei que gostam dos seus músicos. Isso é claro, eu não tenho mesmo nenhuma suspeita, mas espero, e já disse anteriormente, poder ser uma embaixatriz e fazer esta música ganhar interesse pelo mundo. Sei que faço um esforço pelas pessoas com quem trabalho para assegurar o seu lugar no mercado, talvez na França ou no Japão, que sei que aprecia este tipo de música, e esperançosamente em mais lugares do mundo. Essa é a nossa grande esperança. Thank you.

about the fado, sim, which I guess, claro, I don't acho even que know. Sim. Nós fomos visitar Coimbra da última vez que estivemos em Portugal e um amigo nosso levou-nos a passear por aí e depois tivemos uma discussão sobre o fado, que é muito diferente. E começo a entender que há várias regiões diferentes. Em Portugal, such a different country, although it's a small country, it's such a different country from the south to north. Yes, yes. I mean, one of my favorite records of all is. Sim, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos é o de Trás dos Montes. Exato. Am I saying it correctly? Estou a dizer correto, não faço ideia. Trás dos Montes, yes. I love that record. It's so beautiful. And then she, I'm sorry, I'm forgetting the name of the other one. E adorei esse álbum, é lindo. E peço desculpa, mas não me recordo o nome do outro. Não me recordo dele agora. Enfim. I can't remember it right now. Anyway. Se ajuntaram las três comadres, la serandilheira, na função del Santo André, sarandilha andar, sarandilha és, a fazer uma merenda, la serandilheira, e de um barrio todas três, sarandilha andar, sarandilha és, uma lheba nove panas, la serandilheira, tocavam cada uma três, sarandilha andar, sarandilha és, outra lheba trinta ovos, la serandilheira, tocavam cada uma dez, sarandilha andar, sarandilha és. Thank you. Ao longo da nossa conversa, íamos intuindo, e claro, também íamos falando sobre isso, sobre se ele tinha percebido aquela que era a riqueza cultural, musical do nosso país. Oh, well, I mean, there are lots more, there's a lot more music, you're right. I mean, as you say, Coimbra, Intima, and others. I think that as, again, há muito mais música, como disse, Coimbra, entre outros de nome, como aprendemos indo e passando esse tempo aí, conhecendo toda a gente. Há variada música que pode ser trabalhada, que eu gosto, e espero que talvez seja capaz de ter alguns concertos aí no futuro e fazer alguma dessa música, e como objetivo principal conseguir angariar fundos para reunir todos estes músicos para Nova York e para os Estados Unidos, de forma a poder fazer espetáculos ao vivo. Seria fantástico. Raise the money, the funds to bring all these musicians to New York, where we live, and to United States, and be able to do to have live concerts of the music. I think that would be fantastic. E quanto ao facto de que este trabalho é uma pena que fique só pelo registro em disco, e por que não levá-lo para um espetáculo? Yes, absolutely. We would love to do, and hopefully in the future we will, and not too far future, we will do that, because I think it's very important that people hear the music live, because it's always changing, you know. Even though the CD does not change, it's always there. But when you look, yesterday we played on the radio. We did a pocket concert, and it was just with Pedro Joya, Joya, trying. Sim, com certeza adoraria fazer um concerto desses no futuro, e não num futuro muito longínquo, pois acho que é bastante importante que as pessoas ouçam música ao vivo, pois podemos apresentar cambiantes das músicas, pois apesar do CD não mudar, está sempre lá, ao vivo, ganha outras nuances. Ontem tocámo-lo na rádio, fizemos um concerto de bolso, e há alguns temas que não tocámos desde a gravação, surgiu como já como sendo uma música diferente. E acho que é o que acontece com a música gravada. Gravamos, e quando vamos ouvir, começa a desenvolver ainda mais. Essa é uma das razões pela qual gostaria de fazer um concerto ao vivo, de forma a levarmos a música ainda mais longe que o que fizemos há um ano atrás. I hope your Portuguese is going to be more fluent than my English. So I'm sorry about my English. It's not so good as it should be for our conversation. Yes, in your o seu inglês estava perfeito e já comecei a entender o português. É uma língua difícil. Starting to get a little bit of the Portuguese. It's difficult. It's a difficult language compared. I know. We are going to miss you. So we are going to have saudades of Susan Lydell. Okay. Yes. Thank you so much. Obrigada, really agradeço o seu tempo. Taking the time. Okay. Good. Thank you. Um abraço. Obrigado. Obrigado nós. Obrigado. Okay. Thank you. Yeah.